Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. E conforme anunciamos antes, a partir de agora, um bate-papo bem descontraído com essa dupla que canta bonito. Dois garotos jovens, de um futuro promissor, que tem raízes. Eu estou falando de W e Felipe no Mundo Sertanejo. Sejam bem-vindos, meus amigos. Valeu. Obrigado, aí, Diego Valadares. É um prazer estar aqui com vocês, rapaz, participando desse programa. Que é sucesso, sem sombra de dúvidas, né? Temos milhões de ouvintes, graças a Deus, pelo Brasil inteiro. Coisa boa. Através de toda a nossa rede de rádios, também os internautas, né? O nosso site, Rádio Estúdio Brasil, tem centenas de acessos diários. Então, os internautas também fazem o nosso sucesso. Estou falando com W, né? Tudo bem, W? Tudo bem, graças a Deus. Satisfação receber vocês aqui. Daqui a pouquinho a gente apresenta melhor a dupla. Porque agora vamos falar também com meu amigo Felipe. E aí, Felipe? Fala, Diego. Tudo bem? Tudo bem, Felipe. Satisfação receber vocês aqui, satisfação, viu? Satisfação toda nossa. Claro. Em primeiro lugar, a dupla W e Felipe está há quanto tempo formada? Quanto tempo cantando juntos? Cantando juntos há um ano. Um ano, né? Ensaiando. Um ano, né? É, acho que um mês, dois meses. E agora já nasce o primeiro filho. Isso, exatamente. É bem isso mesmo. Eu acho que a sensação é essa mesmo. É verdade. A gente se conheceu em março do ano passado. Eu procurei o Felipe pra gente bater um papo e tocar um violão, pra gente dar uma sentida. E o entrosamento nosso foi rápido, assim. Amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Isso é coisa de Deus. Não, mas é coisa de Deus mesmo. Mas foi coisa de Deus mesmo, cara. Deus, eu digo sempre, Deus é maravilhoso. E quando Deus autoriza, né, lá de cima, meu amigo, tudo dá certinho. Com certeza. Nós vamos cantar essa música Lado Indecente. Que lado é esse? É o lado indecente mesmo. Vamos ouvir. Vamos lá. Então, no Mundo Sertanejo, nossa música de trabalho. Exatamente. Música de trabalho, né? É uma composição minha essa música. Vamos lá então. Canta bonito no Mundo Sertanejo. Simbora. Tô pronto e nem te conto, mas eu vim aqui só pra te ver. Eu tô na sua e não nego, eu te espero. Já chegou e faz que não me veja. Beijei a sua boca e te fiz louca. Até me pediu pra não parar. E o seu lado indecente fica entre a gente. Vou ficar até o fim pra te pegar. E quando fica no grau, perde a moral. Se revela e geme de prazer. Pra mim já é natural, cai na real. Esse doce todo pra pedir pra fazer. Amor, amor, pra pedir pra fazer. Amor, amor, pra pedir pra fazer. Amor, amor, pra pedir pra fazer. Amor, amor, pra pedir pra fazer. Tô pronto e nem te conto, mas eu vim aqui só pra te ver. Eu tô na sua e não nego, eu te espero. Já chegou e faz que não me vê. Já beijei a sua boca e te fiz louca. Até me pediu pra não parar. E o seu lado indecente fica entre a gente. Vou ficar até o fim pra te pegar. E quando fica no grau, pega moral. Se revela e geme de prazer. Pra mim já é natural, cai na real. Esse doce todo pra pedir pra fazer. Amor, amor, pra pedir pra fazer. Amor, amor, pra pedir pra fazer. Amor, amor, pra pedir pra fazer. Amor, amor, pra pedir pra. E quando fica no grau, perde a moral. Se revela e geme de prazer. Pra mim já é natural, cai na real. Esse doce todo que eu pedi pra fazer. Amor, amor, pra pedir pra fazer. Amor, amor, pra pedir pra fazer. Amor, fazer. Aí ouvimos Lado Indecente, música de trabalho dessa dupla fantástica, W e Felipe. É, autoria sua, W? Exatamente. Você é um cabra danado, assim, compõe, canta. Então, eu não sou um compositor daqueles que fabrica música, sabe assim, o tempo todo. É, eu componho, às vezes eu componho. Eu tenho algumas composições que faço, às vezes já nem pensando em um dia gravar, faço pra fazer mesmo. É, mas às vezes eu tento fazer algo que seja bom pra dupla, que a gente possa gravar. Sim. E Lado Indecente veio assim, numa hora bem bacana, porque a gente tava precisando de uma música nesse gênero. E a melodia veio, eu gravei a melodia e depois eu fiz a letra. Bacana. E eu achei que era um papo bem do que tá rolando mesmo agora no mercado. Uma inspiração divina, né, Dado? Exatamente. Mas vamos, olha, amigos do Brasil inteiro, agora eu vou ter o prazer de apresentar melhor o W. W, você protagonizou, né, estrelou no filme Os Filhos de Francisco, onde foi contada a história de uma maneira muito bonita da dupla querida pelo Brasil inteiro, Zezé de Camargo e Luciano, não é isso? Exatamente. Graças a Deus eu tive a oportunidade de interpretar o Zezé no filme Os Filhos de Francisco. É, foi uma oportunidade que bateu na minha porta, foi Deus que colocou. Com certeza. Isso no meu... O filme foi recorde de bilheteria. Exatamente. No Brasil. Exatamente. Eu nem sabia que estava acontecendo os testes para fazer Dois Filhos de Francisco, não sabia do projeto Dois Filhos de Francisco. E quando eu fiz o meu teste, já era o penúltimo teste que a equipe estava fazendo, que a produção do filme estava fazendo. Uhum. É, por um acaso, a produtora de elenco estava procurando, né, ainda... Sim. Crianças e adolescentes que pudessem fazer. E um amigo do meu pai indicou o meu pai. Uhum. Ela ligou pro meu pai, perguntou se ele tinha um filho mesmo que cantava, enfim. Sim. Ele me levou pra Goiânia pra fazer esse teste e eu passei, cara. Olha. Eu quando ele me falou, eu falei, pai, nada a ver, o que eu vou fazer em Goiânia, fazer esse teste? Eu nunca atuei na vida, nem sei o que é isso. E realmente, eu nunca tinha atuado nem na escola, sabe, em peça de escola, assim. E ele falou, não, fica tranquilo que ela não tá procurando um ator, ela tá procurando um garoto que seja goiano, que seja cante o mais natural possível. Exatamente. Inclusive, né? O interessante era, no caso, cantar e tocar algum instrumento, né? E você interpretou muito bem, assistiu. Obrigado. O filme, parabéns. Obrigado. E ali realmente foi uma bênção de Deus na sua vida, porque a partir dali abriram muitas portas, né? Muitas com portas. Com certeza, mudou a minha vida, foi um divisor de águas. Não, com realmente. Certeza, com certeza. E a gente vai falar mais sobre isso, porque agora vamos cantar mais? Vamos lá. Já Era. Como é que é? Uma música mais romântica? É uma música mais romântica. É um pop à rocha. Olha só. Ela começa num popzinho, uma letra bem romântica. E depois vira uma rocha que a música cresce pra caramba. É uma música da Amanda Borges, uma grande compositora lá de Goiânia. E é uma música incrível, assim, a gente gosta demais. Maravilha. Já então vamos era. Ouvir. Canta no Mundo Sertanejo, W e Felipe, Já Era. Agora você vem com um papo que tá me perdendo. Refletiu suas atitudes, tá se arrependendo. Andou sentindo a minha falta, diz que tá sofrendo. Deixa eu só te informar, você já me perdeu faz tempo. E agora vai ser eu senti o que eu passei quando sumiu de mim. Pegar essa saudade, se virar com ela, porque eu já joguei a minha na janela. E agora vai sentir tudo o que eu senti, tudo o que eu passei quando sumiu de mim. Pegar essa saudade, se virar com ela, porque eu já joguei a minha na janela. Já é. diz que tá sofrendo. Deixa eu só te informar, você já me perdeu faz tempo. E agora vai sentir tudo que eu senti, tudo que eu passei quando sumiu de mim. Pegar essa saudade e se virar com ela, porque eu já joguei a minha na janela. E agora vai sentir tudo que eu senti, tudo que eu passei quando sumiu de mim. Pegar essa saudade e se virar com ela, porque eu já joguei a minha na janela. Tudo que eu passei quando sumiu de mim. Pega essa saudade e se vira com ela, porque eu já joguei a minha na janela. E agora vai sentir tudo que eu senti, tudo que eu passei quando sumiu de mim. Pega essa saudade e se vira com ela, porque eu já joguei a minha na janela. Estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar hoje, abrilhantado por essa dupla que canta bonito, dois jovens garotos que com certeza estarão aí brilhando pelo Brasil inteiro. Agora eu vou falar aqui com meu amigo Felipe. E aí, Felipe, tudo bem? E aí, Diego? Rapaz, é só porque os nossos ouvintes não estão vendo, estão só ouvindo, né? Mas você realmente é a cara do seu papai que o Brasil ama. Obrigado. Amigos, o Luciano da dupla Zezé de Camargo, Luciano... com certeza em seus momentos aí de cabra danado, de homem apaixonado, conheceu uma moça bonita, a qual é irmã do Leonardo, e desse relacionamento bonito veio o fruto, Felipe. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem, veio eu mesmo. Então, ô Felipe, como você se sente sendo filho de um astro da música sertaneja tão querido como Luciano, a dupla Zezé de Camargo e Luciano, é uma das melhores duplas, uma das duplas mais queridas pelo Brasil, pelo público sertanejo, né? Então, como você se sente sendo filho do Luciano e agora trilhando os seus caminhos? Sinto primeiramente honrado e orgulhoso por ter sido meu pai. Se não fosse meu pai, hoje eu não teria esse sonho, não teria seguindo essa... trilhando esse sonho nosso, que é meu GW, de estar... procurando nosso espaço no mercado. Sim. E é isso. Espero poder pegar essa responsabilidade e fazer as pessoas verem que eu posso também ter meu espaço aqui. Sim, né? Com certeza. Como ele. Com certeza. E assim vai. É claro que além do seu talento, né? E agora com a união com o W, que já vem de outra experiência, carreira solo também, né, W? Exatamente. Que fez um trabalho muito bonito em carreira solo, vem do filme. E agora você, Felipe, você tendo essa oportunidade de se unir ao W, formando essa dupla maravilhosa, vocês estão cantando bonito. E é claro, o apoio do seu pai Luciano, do seu tio Leonardo, essa família realmente que comanda a família sertaneja, realmente já deu certo, já deu certo. Pensamento positivo. Né? Amém, amém, né? Deus abençoe vocês mesmo. Amém, viu? Obrigado, de coração. Diego. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação Diego Valadares. Vamos cantar mais uma música? Vamos daqui sim. A pouquinho vamos falar mais. Com Eu certeza. Quero que vocês cantam uma música ao vivo também daqui a pouquinho. Claro. Mas ó, eu gostei do título dessa aqui, né? Ainda bem que sou foda. Essa música do W também. Tinha que ser desse cara. Foi isso. Eu tô vendo que o W é cabra danado, viu? Olha, eu estou falando tanto em cabra danado porque há 6 anos atrás eu lancei uma música, Cabra Danado. Fiz muito sucesso aqui em toda a região de Brasília, várias regiões, né? E agora voltou a fazer muito sucesso na rede. Uhum. Uma música muito engraçada. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Aonde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. é cabra danado. Então sempre vem essa o cabra danado tá... cabra danado. Cabra danado. Então você é um cabra danado pra compor e pra cantar. É, então, assim, eu sempre, eu cresci ouvindo música sertaneja mesmo, né? Uhum. E eu sinto que há um tempo eu comecei a sentir que eu precisava escrever umas coisas mais comerciais, que funcionassem mais para nossa dupla agora. É, então, as duas músicas minhas que entraram duas músicas minhas. Uhum. A gente gravou quatro. E graças a Deus entraram duas minhas que não tava no plano, assim. O produtor gostou e colocou. Muito então, bem. Fiquei muito feliz por isso. Com certeza, o produtor tem uma visão profissional. Né? Exatamente. Comercial. Então, eu fiz essas músicas pensando nisso, sabe? Mas nós também chegamos ao bom senso de fato de ver que as músicas eram as certas coisas. Tanto é que pra mim, Fada Inocente e essa são as melhores. E ainda bem que Sou Foda é uma letra bem engraçada, que é a letra de um casal. Uhum. Que a menina não dava moral pra ele antes deles começarem a namorar. Sim. Ele dava em cima dela o tempo todo e ela sempre esnobava ele. Sim. E hoje, depois que eles já estão juntos, né? Agora que eles estão juntos, ele diz pra ela que ela é louca por ele, se ele disser pra ela que tudo acabou, ela fica louca, enfim. Sabe? Então a letra é bem engraçada, assim, a reviravolta, sabe? Muito bem. Vamos conferir então, né? Vamos ouvir então? Ainda Bem Que Sou Foda. Bom. Canta um bonito no mundo sertanejo. W e Felipe. Eu vivia te falando e você não fez questão de entender. O nosso lance tá rolando e agora eu tô aqui com você. Lembra quando nem me olhava e pedia pra eu te esquecer? Eu sabia que rolava e cedo ou tarde ia me querer. Eu te perturbava pra beijar sua boca e nem se tocava que o amor viria à tona. Sempre comentava com todos e agora não fica sem mim nem um segundo. E ainda me adore, se fica sem mim pode enlouquecer. Não gostou de ninguém assim pode sofrer. Se eu disser pra você que tudo acabou agora, não importa se um dia não me quis, vai entender. O que eu quero é ser feliz ou dizer que deu trabalho, ainda bem que eu sou foda. Eu convenci você. Te perturbava pra beijar sua boca e nem se tocava que o amor viria à tona. Sempre comentava com todos e agora não fica sem mim nem um segundo. E ainda me adore, se ficar sem mim pode enlouquecer. Não gostou de ninguém assim pode sofrer. Se eu disser pra você que tudo acabou agora, não importa se um dia não me quis, vai entender. O que eu quero é ser feliz, vou dizer que deu trabalho, ainda bem que eu sou foda. E ainda me adore, se ficar sem mim pode enlouquecer. Não gostou de ninguém assim pode sofrer. Se eu disser pra você que tudo acabou agora, não importa se um dia não me quis, vai entender. O que eu quero é ser feliz ou dizer me deu trabalho, ainda bem que eu sou foda. Eu conheci você. Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, sintonizados no nosso Mundo Sertanejo através de toda a nossa rede de rádios. E claro, você também, internauta, que acessa o site Rádio Estúdio Brasil e ouve o nosso programa no Brasil e no mundo. W e Felipe, vamos cantar uma modinha ao vivo? Bora! Eu queria até fazer um pedido. Ah. Lado Indecente, pode ser? Por favor. Vamos cantar ao vivo? Agora. Segura assim. Bora! aqui, tô pronto e nem te conto. Mas eu vim aqui só pra te ver. Eu tô na sua e não nego, eu te espero. Já chegou e faz que não me vê. Já beijei a sua boca e te fiz louca. Até me pediu pra não parar. E o seu lado indecente fica entre a gente. Vou ficar até o fim pra te pegar. E quando fica no grau, pede a moral. Se revela e geme de prazer. Pra mim já é natural, cara real. Esse gosto tudo pra pedir pra fazer. Amor, amor. Pra pedir pra fazer. Amor, amor. Pra pedir pra fazer. Amor, amor. Pra pedir pra fazer. Amor, amor. Pra pedir pra fazer. Ao vivo no mundo, sabe? Valeu! Pô, que legal, tem uma pegada boa essa música, parabéns. É boa, né? Uma maneira gostosa, né? Parabéns. Meus amigos, os contatos para shows. Antes, porém, eu quero agradecer o João Paulo, né? É. Que trabalha com vocês. Ô, João Paulo, mostra esse vozeirão aqui para os nossos ouvintes, rapaz. Como é que tá sendo viajar com essa dupla aí pelo Brasil afora? Tudo bem, João Paulo? Tudo bem. Boa tarde, primeiramente. E é cansativo, os meninos dão um pouquinho de trabalho. Mas é gratificante. É gratificante, né? É gratificante. É o que eu gosto. Muito bem. E a nossa querida Meire Campos, né? Meire Campos, nossa querida amiga de Brasília. Tem que mandar um beijão pra ela, isso, que tá acompanhando a gente aí, aturando a gente, né? Exatamente. Mas ela atura muito bem. A Meire Campos é amiga nossa, sempre traz ótimas atrações aqui no nosso programa, né? E vocês, além do Mundo Sertanejo, vão estar também com Adelson Moura no Cantor do Brasil, no Ligação Nacional, vão estar com a Márcia Ferreira, vão estar com o Cleito Aguiar, enfim, aí falando para milhões e milhões de ouvintes através aqui da nossa central de produção, da nossa rede de rádios. E para contratar o show de vocês, com certeza a estrutura já está montada, né? E como os nossos contratantes do Brasil inteiro devem fazer? Seguinte, pode ligar no número 62... 98-27-1891 e 62 também 81-91-1955. Maravilha. São esses o número para contato para o site. O site, e o site dupla, também, né? Facebook. www.wefelipe. Lembrando pra galera aí que o W é escrito por extenso, normal, né? Que é D-A-B-L-I-O e Felipe é P-H-I-L-L-I-P-E. Então é www.wefelipe.com.br. As redes sociais, a página oficial da dupla, a galera que quiser acompanhar, é wefelipe, o Instagram é arroba wefelipe, o nosso canal no YouTube é wefelipe, o nosso Twitter é arroba wefelipe também. Muito bem. Essa marca já é forte, já nasceu forte. Wefelipe, conforme Adelson Moura dizia em off, wefelipe realmente é a marca forte. Bem, os meus votos de muito sucesso para vocês, que Deus os abençoe, ilumine essa estrada maravilhosa de vocês, tá? E não esqueça da gente que na Rádio Sul de Brasil, Mundo Sertanejo, Diego Valadares, a gente vai estar sempre tocando as músicas de vocês na programação. E conte com a gente e volte mais vezes. Obrigado, Diego, é um prazer realmente estar aqui, viu? Cara? Até uma pergunta, vocês estão morando em Goiânia ou em São Paulo? Goiânia, né? Ah, muito bem, Linha 2, né? Terrinha. Leva um abraço nosso aqui pra família sertaneja, Leandro Leonardo, Zé Jacques Marques, Luciano e vocês dando sequência aí, sucesso. Valeu, obrigado. Um abraço, viu? Mas valeu, antes de vocês irem embora, vamos cantar a música Sol. Então, simbora. Cantam wefelipe no Mundo Sertanejo, Sol. Um abraço, meus amigos. Valeu. Tchau. Tchau. Se eu pudesse descrever você, te compararia com o sol. O que some em cada anoitecer e é inatingível como você. Se eu pudesse então te conquistar, gastaria todo esse céu e te levaria pra voar por entre as nuvens, por cima do mar. Traz o teu calor, deixa eu sentir teu sabor.